paixão seduzir. As pedras, catedrais, coração. Nas gomas da ilusão, revelar todo sentido. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Entre o bebê e o mar, encherir o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Entre o bebê e o mar, encherir. Pedras, catedrais, coração. Amar é perder o tom nas gomas da ilusão. Revelar todo sentido. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Tenho que beber se o encherir o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Entre o bebê e o mar, encherir o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar.